completar a boa obra que ele um dia me entregou. Eu vou clamar, pedir pra Deus que não se canse de mover. Céus e terra vão ouvir um brado, minha adoração. Vou buscar de Deus debaixo da unção.